Alô, que se esse nexa flexa energia, totalidade conexa, respiração se auto-regenera, engendra eras em contínua emoção, movida que eu faço dela, razão e lógica, dependendo da compressão, apreensão lead, uma mínima expansão, expressão vívida em plena comutação, a vida extensão é crítica, prolífica, reflexiva, reverberação recíproca, indescritível, imprevisível, indivisível, mística, o livre crível, regenerativo, em força intransponível, incrível, acliva, os poderes sem dizer as sílabas, pureza manifestativa, louco se esse nexa. Tange somas além da cinética. Fluxo universal, pulsão, organoleptic, flubo, súbito, culmino, pulpo, exulto. Transcende os parâmetros com enzima, precisão de nanômetros. No súmulo do acúmulo da planta dos pés, ao fulcro, magnéticas marés. Tunis compreendem cores dos decibéis. Múltipla realidade atens. A fé que provém da paixão imaginativa, acesso e vibração. Invisibilização dos seres e a multiplicação dos poderes e ação. O sustão se estende, a luz me apreende. Acende a vitalidade na paz, finalidade. Dos factos. As três realidades que se mistam, dom sobrenaturas com naturalidade. Aloxia, sinexa, pressão de escalas, desenubiamento, desintenção, logias claras, intuições cordatas, ações exatas, manipulações sensoriais, sincronicidade sináptica, matrizes fáticas, prática existencial, pulsão termal e ação exponencial, real, dramática, evocação mágica, elástica, espectral, relatar, vibracional, visão correlata, respiração autárquica integral. Aloxia, sinexa, pressão de escalas, desenubiamento, desintenção, logias claras, intuições cordatas, ações exatas, manipulações sensoriais, cronicidade sináptica, matrizes fáticas, prática existencial, pulsão termal e ação exponencial, real, dramática, evocação mágica, elástica, espectral, relatar, vibracional, visão correlata, respiração autárquica integral. Miele nas mandalas, fluem elas egregoriais, volescências inferenciais, sob cadência, quanto mais imanências elementais conectam-se, geram unidades ímpares, é simples, o gênesis, o nemesis, a fênix, desses amperes, pirogênia, concebe componentes, forças revolucionais, iluminescentes, se comprimem, sublimam sublimes, minha cabeça que colime, minha predadora preta e eu somos um time, e todos que me animem são meu time também, estou além do modo bem, paz a todos que estão, que vieram, que ainda vem, eterno hoje em outra manhã não pertence a ninguém, se possível faça o que tenha graça, não que convém, não seja refém da própria desgraça, a vida passa, consome a carcaça, qual banco de praça, olha as trapaças, invadia e perigosa por mordaça, seja predador ou caça, nesta terra de arruaça, aloxia, sinexa, pressão de escalas, desnubiamento da hesitação, logística, claras, intuições cordatas, ações exatas, manipulações sensoriais, sincronicidade sináptica, matrizes fáticas, prática existencial, pulsão termal de ação exponencial, real, dramática, evocação mágica, elástica, espectral, relatar, vibracional, visão correlata, respiração autárquica integral, aloxia, sinexa, pressão de escalas, desenobiamento da hesitação, logias claras, intuições cordatas, ações exatas, manipulações sensoriais, sincronicidade sináptica, matrizes fáticas, prática existencial, pulsão termal de ação exponencial, real, dramática, evocação mágica, elástica, espectral, relatar, vibracional, visão correlata, respiração autárquica integral.